Yes. Pelo ativo, vamos aguardar aqui. Vamos aguardar no dia retirado que já está saindo. Obrigado. Gente, qual é a equipe de solo após o parqueamento do aeronave da Boa? À sua direita, inicia, 09. Pelo ativo, após o 08. Muito obrigado. Limpo 08, complete com curva direita para 230. O limite é radial 220 de Salvador. Direita 230, limitado pela 220 de Salvador, o Limpo 08. Tipo 08, curva direita pro 265. Direita 265, 08. 08, seu limite permanece, radial 220. 220, limitado 08. November 520 Tango Alpha, where establishing the localizer. November 520 Tango Alpha, complete final approach, tower 118, decimal 905. 118905, November 520 Tango Alpha, good day. Xenem 140, informação em curso é aquilo. Pronto, cobre a nível de voo 350, Maceió. Xenem 140, autorizado Maceió, nível de voo 350. Decolando a pista no zero, primeira curva esquerda, descida saída Puca, Jamo, Caju. Onde intercepta a aerovia Zulu 17. 5471 no transponder. Controle 120, decimal 80, Oxené 6140. Cidade Macedônia, Oxené 6140, coteja apenas o nível copiado? 30. Cotejamento correto, Oxené 6140, 02 é o portão, reporta quando pronto, pressionamento pushback. Para o táxi 621, 167 a bordo, 420, Campinas é alternativo. Confirme apenas o POB, 067 ou 167? 167. Gente, Bruno 621, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via pátio principal e taxi Índia. No ponto de espera, torre 1 no 8,95. Altímetro 1021. Eu ativo o saco, parte principal, Índia, ponto de espera de 295, obrigado, tenha uma boa tarde. Informa apenas o limite da autorização, ponto de espera. Eu ativo. Solo Gol no 6482, está no Uno, para o pushback e acionamento. Uno 648, aguarda instruções, mantém a posição. Mantém. Pesado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Ingresso, reporte alinhado e pronto, no 7, já, pode ver. Olimpo 08, direita para o A310, o limite permanece, aguarde o último vetor para interceptar a final do procedimento de LS de rei, pista no zero. Direita 310, para ter a nome de transporte de baixo. guarda no último vetor para que você está presente. Então, portão, coordenando a equipe de solo, reportando para o táxi. Coordenação, reportando para o táxi, 4-2. 0. 621, autorizado alinhar e decolar. Pressão, após o uso da aeronave na curta, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Afirmo, alinha e mantém. Após a aeronave na curta, voo no 621. Azul 4207, reduza para 2009. 2007. Denver 50 Tango Alpha, on the ground at 42. Market runner by your right, 121 decimal liner, ground. It's on right and 21 liner, November 520 Tango Alpha, good day. Olimp 08, direita para 070, reporte estabilizado. Direita 070, reportará estabilizado. Pista 17, vento no 70 graus, 1 nós. Decolagem 17, como você está fazendo? O 621 mantém o ponto de. Mantém a cabeceira aguardando para a decolagem. Gol 1621. Mantém no 621. O Taxi Juliet. Mantém position before Taxi Juliet. Ok. Continue on Alpha and maintain before Taxi Wait Juliet November 520 Tango Alpha. Está para 130. Como é que você sabia a lógica de 28? Ok, aguarde preferência de comunicação. Pode ser que você viu. Sete, decolagem 43. Chame o controle agora em 120 decimal 8. 208, controle agora, obrigado. Pode ir. Rota 307, vai seguir tráfego na aproximação, Papa 3, agora a 9 milhas e meia à frente do seu tráfego, com 1,60 nós de ground. Reduza para 1,70 nós, se tiver condições. Reduzindo, 07, gente, eu tenho mesmo que quer sair. Tipo 08, completa final, chame a torre 98, decimal 95. Completa final, torre 95, tipo 08. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Sierra, Papa Juliette. Papa Romeu Sierra, Papa Juliette, contato radar, se mantenha o nível de voo 390 e voe direto à posição Cogibo, Sierra, Papa Juliette. Ok, 390, direto Cogibo, Sierra, Papa Juliette. Vamos para o táxi, eu vou no 648. 1,66, a bordo, 2 horas e 6, João Pessoa. Final do procedimento, ele é sexo rei, pico no zero, chama estabilizado. 2000, 021, reposta lá, estabilizado, ERS 4,17. 621. Metro no zero, 21. Autorizado até o ponto 0,00 e lá chama a torre 1895-648, bom dia, obrigado. November 5 choose you, Tango Alpha, cleared via Juliet. You stand 1-0. Okay, clear by Juliet to stand 1-0, November 520 Tango Alpha, thank you. Good day. November 5 0 7 November 507 Sierra Alpha, Silver to ground. Yes, sir. Our passengers are still processing through customs and immigration. We had a departure at 10:30. Are we going to be okay if we're late? Some of these views. Trazendo por fora aqui para dar tempo do colega pousar e ele pegar o voo agora. Thanks. Não há problema. Bom dia. Bom, no 621, no contato radar, ele mantém o nível de voo 360, via chega da El. Da El, 360, quando possível, Leda. Oi, Leda, Gol no 621. Pode valer, então, 621. Quanto de sete, mantém bom de espera. Mantém. Acessando o localizador 4207. 4207, completa final do procedimento, chame Torre Salvador na noite, decimal 95. 1895, obrigado, senhor, daqui a pouco. Se suba restrito até o nível de voo 310 até a liberação do tempo restrito. Ok, restrito 310, Sierra Alfa 10. Sol Olimpo 08, tocou e remeteu, subindo para 2000. Olimpo 08, suba para 2000 pés, aguarde os vetores para interceptar o final do procedimento. Subindo para 2000, aguardando vetores, 08. Sentiu? Repartaria. Olimpo 08, curva à direita para o A180, seu limite é o QDMIC, correção à radial, 160 de Salvador. Direita limitado pela radial, 160 de Salvador, Olimpo 08. Azul 4207, autorizado pouso pista 10, vento 150 graus, 08 mais. Positivo, passando externo, autorizado pouso na 10, o azul 4207. QNH 1021. Romeu, Serra Papai Juliette, suba restrito até o nível de voo 310, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, Serra Papai Juliette, obrigado, bom dia. Pai, César, cantinho de zero, César, tu, Papa, 711. Radial 230, Salvador. Direita 250, limitado pela 230 de Salvador, Olimpo 08. Destination Golf, Victor Alpha Charlie, Cabo Verde. No yet, can you confirm the estimate of block time? We have on our flight plan estimated off block at 1445 for 072 Papa. Okay, not yet. Just at 1415. Sky, let's copy the one. Yeah, let's copy. Thank you so much. That's 07 to Papa. Azul 4207 no solo ao 52, direito, 121 no 9 solo. Rio Grande, direita, solo 219, chama lá, 4207, obrigado. Chapruá 280, seu limite é radial 260, Salvador. Direita 280, limitado pela radial 260. Bom, na 621, chame Centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 95. 125, 3395. Muito obrigado, tenha uma boa sexta-feira e bom fim de semana. Amém. O ponto de espera, mantém a posição, chama a torre 1 no 8, decimal 95. O altímetro 1021. 121, autorizado ataque no 710, vai chamar a torre lá, obrigado. Número 648, decolou a 53, 1208, controle, bom voo. 608, bom. Controle Salvador, bom dia, agora 648. Bolo 648, contato radar, submantenha o nível de voo 350 via saída PUCA. Saída PUCA, sobe 350, 648. Juliette, o Azul 4207. Azul 4207, autorizado. Ingresso Juliette, 03 no portão. Juliette, 03. O Azul 4207, bom dia, até já. Direita, curva direita para o 330. Direita, 330, garoto. Solo Salvador, bom dia. Mike, aqui é Juliette. Aqui é Juliette, Solo Salvador. Mike, aqui é Juliette, está aqui na posição 5, parte 1. Solicito autorização para rebocar a nave para o pátio 3, posição 2. Entendi. intenção é reboque do gate 05 para o pátio 3. Positivo, pátio 3, posição 2, Romeu. Gente, mantém a escuta. Queima agora. Rio 5903 na escuta. Rio 5903 na escuta. Mike X-ray Juliette autorizado, reboque do portão 05 até o 43, agilizando a medida do possível. Posição autorizada, rebocando a medida do possível, grato. Loop 08, completo de curva direita para o 070, autorizado a sinal do procedimento, reporte estabilizado. Direita 070, reporte estabilizado, 08. Boa tarde, uma espera para. Controle Salvador, última Alfa Romeo, em 2.200 para 1.500, visual com o aeródromo, 13 milhas fora. Gente, Lima Alfa Romeo. Mantenha a proa rotatória, aguarde transferência das comunicações. Aguarde a transferência das Avisar localizador, 08. 08, completa o final do procedimento, chame Torre Salvador, 98, decimal 95. Completa e chama Torre, decimal 95. Na final do ILS que chega no 0108. 0108, gente, continua a aproximação agora de pista livre. Continua a aproximação agora de pista livre. Autorizado, toque é remetida, pista no zero, vento no 60 graus, no 09. Autorizado, toque remetida na pista no 0, no 08. Anel 140, decolou a 59, 1208 controle, movou. 08, boa tarde. 108 confirmando após, toque é remetida, prosseguirá para procedimento. Graças a novamente circuito de tráfego. Tente, o Lito 08. A DASP mantém o nível de voo 350 via saída da saída PUCA. 350 via PUCA, 6140. Lima Alfa Romeo, chame Torre Salvador, 98, decimal 95. 1895, grato, bom dia. Bono 648, chame Centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 2685, alterna 2545, 648. A Alfa Romeo ciente, pode estar na posição rotatória, pode dar presente a 17. A gente consegue sinal no 7, reporte 3 me redacionar o Papa Romeu Lima Alfa Romeo através da RIMA. Tenente Olímpio 08, subo para 1500 pés, reposto na frente do vento da 10, informa o tráfego seguindo para a pouso na 17, no TL 182, evite sobrevoo nacional da 17, Olímpio 08, reporte perna do vento. Reportará na perna do vento sem sobrevoar final da 17, entre 1500. Papão meu, até o meu Golf, pronto, cópia. Papão meu, até o meu Golf, voo local, em Rimar com sobrevoo de Estela Maris. Decola em Rimar por conta de risco, após a decolagem de uma proa da pista no 7, quando autorizado pela torre de controle. Sobrevoa vertical da pista no sentido no 735, ingressa no setor da praia de Estela Maris para sobrevoo. Quando autorizado pela torre de controle. Aciona no transponder 0117. Boa controle, opera em 1 no 8, 95. Papá, Romeu, Hotel, Romeu Golf. Confirma o transponder copiado. Altitude 500 pés. Gente, Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, na EMA, para acionamento, torre, 108.95. Corrigindo, para decolagem chama torre, 108.95. Salvador, voo 094, com a informação Kilo, autorização Fortaleza. Voo 094, Kilo confere, informação em curso. Pronto, cópia. Pronto, senhor. Voo 094, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decola da pista no 0, primeira curva à esquerda. Terceira saída, Momo, transição Froti, onde intercepta a rota Pesulu 9. Transponder o 5532. Frequência do controle 120.80, o voo no 094. Muito bem, então autorizado 370 para Fortaleza, a rota conforme apresentada nos planos. Vai decolar da 0, curva à esquerda, acompanhando o perfil da saída Momo, né, então front. Ali intercepta a Pesulu normal. 5532, eu transpondo e o controle 1208, o voo 1094. Voo no 094, cotejamento correto, 08 portão, repouso quando pronto, relacionamento, pushback. Camarada. Vento no 1500 pés, Olimpo 08. Gente, Olimpo 08, mantém a tela do vento, reporte girando base. Retrás girando base. Eu lembro, sabe, eu quero que a Alfa está aí para vocês. entrada no 008. Just confirm November 507, Sierra Alpha. Correct, 507, Sierra Alpha, the 8th. Have a certainty about your backing area? Do you have certainty about your banking area? I took the floor and was just on the other side of the spot. That's April 4. Correct. I took the floor spot. Porra, meu cliente, frequência livre estacional. Bom dia. Flight level 400, takeoff from runway 10, left turn, Momo Departure, Nizza Transition. Momo Departure, Mike Oscar, Mike Oscar Departure, Nizza Transition. November, India Delta Sierra Alpha Transition. Airway Up Zulu Niner, scope code 5455 and frequency 120.80, November 507 Sierra Alpha. 2685, alterna no 2545. 2685, 2545, ou 40. Alinhamento correto. Obrigado, manter. Read back is correct, April 4, when you're ready to start up, contact 118.95 for November 507, Sierra Alpha. Control November, tower November 507, Sierra Alpha. April 4, spot in ready for entry. Good, charge up, report for taxi. November 507, Sierra Alpha. Okay, 507, Sierra Alpha is ready for taxi. Are you ready for taxi? We are ready for taxi, November 507. November 507, Sierra Alpha clear, the deck report to intersection to enter on runway 17. Okay, taxi to holding point 17 for November 507. Report for enter on runway 17. Bar Romeo, Hotel Romeo Golf, possível? Cliente Romeo Golf em aguarde para decolagem. Deixa agora em frente para decolagem. Cruzeiro 08, mantenha 1.500 pés. Mantenha 1.500 pés. Forma aeronave na RIMA, irá decolar, manterá 500 pés. Olympus 08. Cliente está mantendo no 1.500. 08. Barro meu, até o meu Golf, informo P3, passando sobre a perna do vento, da 1-0. Tem condições de decolar e manter 500 pés? O mesmo se encontra 1.500 pés. Este decolagem por conta em risco, mantenha 500 pés e aguarde para prosseguir para cruzamento da final da 1-0, o Romeu Golf. November 507, Sierra Alpha. We're holding here at Oscar on 17. Confirm with your taxi on the runway. November 507, Sierra Alpha. Here to taxi via runaway. After taxi via Quebec, Mike, Lima, on Lima, contact ground 11-9. Okay, taxi 17, Quebec, Mike, contact you now. Golf já fora do solo, visual call no 7, a aeronave já foi superada, 500 pés. Gente, tem condições de cruzar de imediato via segura vertical da pistão no 735, Romeo Golf? Afirmo, já está iniciando. Gente, autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reportará livrando a 1-0, até uma Golf. 508 alongando perna do vento. Gente, mantém a perna do vento aguarde para girar base ali com 08. Perna aguardando para girar, 08. Zona 4, pronto? Pronto. 08, portão, coordenando equipe de solo, inicia a portátil. 08, autorizado, gol 094. Autorizado, gira a base, pote final no zero. Autorizado, base, pote final no zero, 08. Senator, stand by AC clearance. Lima Romeo Charlie 7642. Delivery outside 072 Papa Gate 11 requesting clearance to Cabo Verde. Go hit the off Charlie. Opposite space. Okay, air fly. I don't have your flight plan yet. Okay, we call the opening. Golf apenas mantém a separação da final da 1-0, Hotel Romeo Golf, forma o tráfego, está seguindo para pouso. Vai afastar, está visual com a mesma, Hotel Romeo Golf. Na final da 1-0, baixa travado ali para o 08. Pro 08, informo Robson 44, na sua direita, se afastando 5 milhas de separação sobre Estela Mares. Autorizado, toque remetido à pista 1-0, vento no 70 graus, 09 nós. Autorizado, toque remetido à pista 0, ciente do tráfego ali para o 08. Mike Oscar Departure, Ninin Transition, November Echo November, India Mike Transition, Airway Up Zulu 19, Correction, Up Zulu 9, Airway, Scrap Code 5545, Frequency 120.80, Lexar 7642. Down the 020. Position November 572. 507, Sierra Alpha. Hey, holding position, November 507, Sierra Alpha. E a aeronave já foi superada, se autorizado, o Hotel Romeo Golf aproxima um pouco mais do 810. Autorizado, poste sobre Chalamares, mantendo a escuta permanente, o Papa Romeo Hotel Romeo Golf. Vai manter a escuta permanente, Hotel Romeo Golf. Departure needs a transition. November India Delta Sierra Alpha transition. Readback is correct. Stand 10. Roger. Stay in position. Come back when you're ready to perform pushback. Apenas confirmando o POB 078, 178. 178. 1094, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via táxi Índia. No ponto de espera, torre 198, decimal 195, altímetro no 020. 1020, táxi até 10, 10 mais 4. Negativo, táxi até 10, táxi até o ponto de espera da pista no 0. Negativo, até o ponto de espera. November 5-0-0-7, Sierra Alpha, follow Bank 737 ahead of you. You are number 2 at the hold point. Maintain position, contact tower 118-95. Okay, we'll follow the 7-3 to the holding position for 1-0, contact tower 18-95, November 5-0-7, Sierra Alpha. Fly is 072 Papa. Are you ready to copy? Yes, sir, ready to copy the cleared. Fly is 072 Papa, clear to go for Victor Alpha Charlie, flight level 410, take off from runway 10, left turn, Hookah Departure, Papa Uniform Charlie Alpha Departure, Aracaju Transition, Caju Transition, Charlie Alpha Juliet Uniform Transition, airway up Zulu 10, Skog code 5565 and frequency 120.80, air fly 072 Papa. On the copy to the clearance to Golf Sister Alpha Charlie, file up 410, take off runway 10, then after left turn, we have the Skog 5565, ammo frequency 120.8, and the departure is via Puka. Just confirm the departure, please. We had Papa Puka, Maxi 072 Papa. And transition Caju, Alpha Romeo Uniform Transition. After transition, Maxi 072. Azul 4082, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, o ajuste no 020. 060-020, pode voar, tá? Azul 4082, autorizado, ITAP. Autorizado, ITAP, 4082. 08, autorizado, toque remetida, pistão no 0, vento no 50 graus, 89. Autorizado, toque remetida na pista, 1008. Zero 94, após o C3 da Força Aérea, autorizando ali a manter a pistão no zero. Aí mantém após a passagem do aeronave da Força Aérea. Oxide 072, Papa K, confirm it's just straight. Flight level 410, so first altitude. Will you back? Oxide 072, Papa for the clearance. Can you confirm it? We are cleared directly, fly level 410. Affirm. Fly direct, you are cleared direct, flight level 410. Thank you very much. Oxide 072, Papa, requesting to sort of. Romeo, até Romeo Golf, mantenha Romeo sob estela, como escuta permanente. O Papá Romeo, até Romeo Golf. Vai manter a escuta permanente, pode retornar para o local de sobrevoo? Afirmo. Ok. Eu sou seu Papá. Tocou RMT 120, subiu para 1500 pés, após canal do vento a 1200. Tinha 2500, suportada na Sono 864, desça para 2000 pés, canceladas as restrições em altitude em TAP, o ajuste chama 020, autorizado ele é sexo da pista 10, rapaz estabilizado. Descendo para 2000 pés, cancelado as restrições de altitude em TAP. 1020, reportado a estabilidade de LSX Vivo 1864. Então, 94, informa o BT da Força Aérea, prosseguindo para a vela do vento, dando 0, não interfere com a sua decolagem. Autorizado decolagem, pistão 0, vento 150 graus, 8 nós, segundo 094. Livre decolagem, dando 0, 1094. Tipos 08, reposte perna do vento da pista 10. Perna perna do vento. Zero 08 da presente, faça 360 com curvas à direita, aguardando pessoas para prosseguir, por Tipos 08. 360 pela direita, aguardando para prosseguir, 08. Decolou 22, 1208, controle, bom voo. 08, obrigado, bom dia. 94, decolou, passa 1200 na MOM. Voo no 094, contato radar na decolagem, suba via sai da MOMO para o nível de voo 370. Via MOMO para 370, no 094. Voo no 094, mantenha a proa até 3000 pés após, intercepta a saída MOMO, subindo para o 370. Quem vai manter até 3000, depois... intercepta a mão, subindo 370, 1094. Tem como coordenar por de Pogbo ou Froti para nós? Após 3000 pés, autorizada a proa de Pogbo, Gol 1094. Pogbo, 1094, obrigado. Mantenha a perna do vento, é pode girar do base. Mantenha a perna do vento, é pode girar do base, 08. Azul 4082, desça para 4000 pés, o ajuste no 020. 4020, 4082. Tem hold point, off runway 10. Hold point, 1-0, 5-0. Azul 7-2, Papa, request taxi. Azul 7-2, Papa. Base curta para formar a final da 0, 08. X-Fly, Salvador Ground. Yes, sir, reach the fire now. Ready to taxi. X-Fly, 0072, pop up, clear taxi until holding point runway 10 via Manhattan and taxiway India. At the holding point, maintain position, contact tower 118.95. Copy, taxi via main apron to taxi India, holding short runway 10 and then hold the short contact tower 1189 or Oxfire 072 Papa. Thanks, sir. Altimeter 1020. 1020, okay, nice. Oxfire 072 Papa. Muito obrigado. Have a nice trip. Tchau, tchau, bom dia. Bono 864, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 895, uma boa, gol no 864. Piso 08, autorizado, toque remetido a pista no 0, vento no 30 graus, no 0 nós. Autorizado, toque remetido a pista no 008. 3000, autorizado X-Ray, vai repassar em 70 para 08. Azul 4207, formação agora Lima. Porém, não há necessidade de escutar novamente. A única modificação, o vento. E a temperatura. A temperatura agora 28 graus e o vento no 60 graus e no 0 nós. Pronto, cópia? Prossiga, senhor. Azul 4207, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolou da pista no 0, primeira curva à direita, destino da saída da El Leda após Motiva, onde intercepta a aerovia inicial Opezulu no 0. 5542 é o transponder, o controle no 20.80, azul 4207. Autorizado então 360 para Guarulhos, a gente decola da 10, cruzando a direita na Dael, Leda e Motiva, Pesolo 10. 5542 transponder, o 208 o controle. Então azul 4207 na posição 03, é, prontos para o pushback, acionamento. Sente aguardo, 4207. Na sua escuta. Lector 7642, ready? Boa aproximação. Aguarde pista livre, gol 864. Gente, observando o trago, guarda pista livre, 864. Olimpo 08, tocou RMD ao Alfa 27, desloca 1500 pés e poste na perna do vento da pista no 0. Esquerda no 1500, você portará a perna do vento, 08. Tornado, ready, pista livre, start up. Just confirm, stand 1-0. We're stand 1-2, I'm ready for push. Okay, you are cleared, report when you're ready, text. Lector 7642. Clear to push, we are back on taxi, last 7642. Frequência 12685, alterna 12545. Persiste, 2005, 2545, 0146. Copa 04, pronto, cópia. Copa 04, voo local, Salvador, Salvador. Sobrevoo na Fonte Nova, decola da 17, primeira curva à direita, 500 pés. Sobrevoando a linha do litoral sul. O transponde 01112 e o controle no 20.80, Copa 04. Corrigindo o transponder 01112. Gente, o Copa 04, pelo B, confirme. Seguinte, para acionamento, pátio 5, chama a torre, 108.95, Copa 04. Já pode chamar acionado, torre. Do 082. 4082, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, completando 4-0-1-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 082, continua a aproximação, aguarde pista livre. Vai andando pista livre, 4082. Então, meu Golf já está no setor norte, livrou a 810, está atrasado, vai agora comprar o uísque. Gente, prazer em comprar o uísque, o Papa Romeu até o meu Golf. Vai comprar o uísque e aguardando para transferência até o meu Golf. Zero Mirage informando, Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, informa o tráfego prosseguindo na pouso 1-0. Mantenha a distância da final da 1-0, 5 milhas de separação. Já está se afastando, Hotel Romeo Golf. Tavaia B5-07 Sierra Alpha, after takeoff, mantém heading to 3000 feet. Clear the takeoff runway 1-0, wind 1-0 degrees, 1-0 knots. Ok, after takeoff, runway heading 5-0, maintain 3000, November 5-0-7 Sierra Alpha. Uma 04, prossiga. Torre Azul 4082, voltando. Prossiga 4082. Ok, senhor, eu tenho uma informação de tráfego à minha esquerda, acho que foi o colega seu pediu para se afastar, mas ele está a menos de uma milha da final. Gente, 4082, obrigado pela informação. Qual o meu hotel, o meu Golf, copiou? Copiou, já está passando, senhorita. Maxaia, seu chefe do Papa Red Ford, vem de debate. Azul 4082, autorizado pouso pistão no zero, vento 1-0 graus, 1-0 longe. Autorizado pouso 4082. Saia 072 Papá, mantém Road Point, sofrendo em 1-0. Pousou, Road Point, Claire, 1-0, acredito que o Papa. November 507 Sierra Alpha, Airborne at 32, contato Salvador de Pátio, 120.8. 120.8, 507 Sierra Alpha. November 507 Sierra Alpha is with you, 1700, climbing 3000 on the Momo departure. November 507 Sierra Alpha, radar contact on departure, maintain heading until 3000 feet. After intercept, Momo departure, climbing to flight level 400. Okay, we'll maintain this heading, intercept the Momo departure, climb to flight level 400 for November 507 Sierra Alpha. Controller, Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. Romeo, Hotel Romeo Golf, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte no local de pouso. É, sobrevoo Pirajá, senhorita, vai manter condições visuais, 500 pés. Gente, mantenha-se em condições visuais, reporte no local de sobrevoo, Hotel Romeo Golf. Bota na local sobrevoo, Hotel Romeo Golf. 50. Ah, sim, puxa. Azul 4207, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera torre 1 no 8.95, altímetro no 020. No 020 agora, no ponto de espera 8.95 a torre. Obrigado, gente. Bom dia, até a próxima. Até, bom voo. Até já. Reporte para do solo, vento 1.0 graus, 1.0 nós, que ligar no 020. No 020, saindo da fora do solo, iniciando curva direita. Tente, prossegue para o estator, chame 1208, controle. 1208, controle o Copa 04. Azul 4082, Solos 33, 1219, solta. Ok, Gachimão 219, 4082. Senhor, só para constar, a aeronave que estava na final ali, na paralela, estava a 1.2 milhas, ok? A gente foi formada mesmo para se afastar, se eu mesmo ouviu, a gente vai chamar a atenção dele. Muito obrigado pela informação. Por gentileza, eu realmente ouvi o senhor informando a ele, mas parece que não se afastou o suficiente. Se o senhor puder tomar a providência, agradeço. A gente irá informar o mesmo, o Azul 482, muito obrigado pela informação. Obrigado, senhor. Até daqui a pouco. Controle Salvador, é o Copa 04. Copa 04, mantenha-se em condições visuais, 500 pés na linha do litoral, reporte no local de sobrevoo. O Copa 04. 1-0 de brisa, 0 aeronauts, a VT Copa mantém heading to 3000 feet. Boné, bom, porque é over heading 3000 feet, occupy 072, runway, so we're going to 1-0, good take. Azul 4207, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Ali manter 1-0, azul 4207. O pátio é 1? Gente, Whisky Oscar Bravo, um minuto, por gentileza.